E bastou ouvir a voz do Vitor que minha esposa já veio rondar aqui. E não é nenhum Jackman, hein? Na Bienal, cara, você conseguiu uma fã que se fosse solteira, era só vir pegar, cara. Porque comprou os quatro livros e jantou os quatro. Que ótimo, hein? Quem que é? É a senhora dele, Vitor, é a senhora dele. Muito bom. Então, vamos lá, galera, não vamos perder muito tempo, não. E nem vamos deixar a Milena falar demais, senão ela assusta o convidado. É, não, não, senão fudeu. Milena, quarto, agora. Tô aí, amor. Boa noite, meninos. Boa noite, Vitor. Quando boa que vai boa ser? Boa noite. Porque eu estou ansiosíssima. Cara, tchau, fui. Caralho, some. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus valentes amigos. Eunuco. Olha eu aqui, valente, firme e forte, sem pau. Dadao Joker. Osvaldo, com W. E o Groot. O que você disse? Meus chuchus, hoje temos aqui conosco um convidado altamente relevante, um convidado especial, um convidado bem melhor do que as pessoas que normalmente nós conversamos. A gente vai bater um papo hoje sobre vida, obra e quadrinhos nacionais com o senhor Vitor Cafage. Aí, sou eu. Palmas pro senhor Cafage. Palmas pro senhor Cafage. Os aplaudir. Cafage com 2G. Cafage com 2G. Cara, sempre que eu vou... Eu esqueço, às vezes eu... Esqueço não, sempre que eu vou procurar alguma coisa do com você, é o Google que me corrige. Porque eu sou burro e não guardo que são 2Gs. Ou então eu coloco 2Fs. Porque eu sou duplamente burro. Ei, dois F é normal. Eu escrevi é normal. Com dois Fs. É com dois Gs. Muita gente escreve com dois Fs. Eu lembro quando eu tinha o meu e-mail do Ball, há muitos anos atrás, que eu fiz o Vitor Cafage normal com dois Gs e fiz o Vitor Cafage com dois Fs, porque tanta gente falava que mandava com dois Fs que eu tinha que fazer ele. E eu recebia não. Realmente e-mails por ele. O pessoal guarda que tem alguma letra repetida, alguma delas, né? É. É bem por aí. Então... Sem mais delongas, segue o baile. Ô, Vitor, vamos começar rapidinho falando de você enquanto ser humano. Por mais incrível que pareça, deve ter entre os nossos leitores aqueles que apenas leem Marvel, DC e são fãs do Liefeld. 99%. É. Fala rapidinho aí pra gente, quem é Vitor Cafage? Bom, Vitor Cafage é um cara que há mais ou menos uns 8 anos, ele só lia Marvel, DC e era fã do Rob Liefeld. Mas aí... Meu Deus... Aí ele começou... Mentira, a parte do Rob Liefeld, tá? Eu lia muito mais Marvel do que DC também. Enfim, aí eu comecei... Eu sempre li quadrinhos. Sempre li muito quadrinhos da Marvel, falando sério agora. Li muito Homem-Aranha, Super Aventuras Marvel, a revistinha dos X-Men ainda, quando a gente chamava de X-Men ainda na época. E eu sempre quis fazer quadrinhos. E aí em 2008 eu comecei a fazer uma tirinha chamada Peony Parker, que eu colocava no meu Orkut na época. Depois eu fiz um blog com ela, e aí essa tirinha, que era uma tirinha que eu fazia de brincadeira, mostrando como se fosse a infância do Peter Parker, no estilo meio Calvin Haroldo, essa tirinha foi ganhando visibilidade mesmo, repercussão legal, e aí foram surgindo convites para outros trabalhos. Aí em 2009 eu fiz uma história do Chico Bento para o MSP 50, que foi um livro em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza. Em 2010, o Jornal Globo me chamou para fazer uma tirinha para eles. Eu criei uma tirinha chamada Valente, que é publicada lá no jornal então, já há 4 anos. E venho fazendo quadrinhos desde então. Ano passado eu lancei uma graphic novel da Turma da Mônica, que eu fiz com minha irmã, chamada Laços. E está sendo isso, minha vida de fazer quadrinhos. Não só ler mais, mas produzir também. Eu queria contar uma pequena história aqui, Léo, rapidinho. Só me corrige, Léo. Comics Fest ou Fast Comics? Fast Comics, Dada. Fast Comics. Estávamos... Faz 2 anos ele ainda não aprendeu. Eu não aprendi a falar. Estávamos eu, Léo e Sorg no evento. E fomos lá e tal, né? Acho que a época tinha acabado de sair o MP50, eu acho, Não, saiu o primeiro volume do Valente, se eu não me engano. E... Então vamos lá, né? Pô, o Vitor Cafage tá ali, vamos lá pedir pra ele autografar. Fui lá, eu com a minha MP50, né? Pra ele autografar ali a parte, né, do Chico Ben. Cara, uma fila gigante, assim, pro Vitor, assim. Aí do lado dele, eu não vou lembrar o nome completo do desenhista, tá, também tá na MP50, é Flávio... Luiz. Flávio Luiz, isso mesmo, muito obrigado, Cafage. Aí, beleza, e do lado do Cafage tava lá o Flávio Luiz, cara, não tinha ninguém na mesa dele. Aí, tava lá com a minha MP50 na mão, aí eu acho que o Edu Alray tava do nosso lado, Léo, não lembro agora, falou assim, ó, aquele cara ali também tá em MP50. Falei, sério que tá? Ele é. Eu olhei embaixo ali o nome dele, Flávio Luiz, comecei a procurar e tal. Aí eu achei. Aí eu falei, ah, vou lá pedir pro cara autografar. Só que enquanto eu estava esperando na pila do Vitor Cafage e virando as páginas aí pra encontrar o desenho do cara, cara, ele falou claramente assim, apontando pra mim, aquele cara não faz ideia de quem eu sou, mas só porque os caras estão falando isso, ele vai vir aqui pedir um autógrafo. Não deu outro, eu fui lá mesmo pedir. Aí, beleza, o cara pegou, autografou, cara, eu cortei a fila, eu falei, valeu, obrigado. Cortei a fila do Cafage na caruda, assim, né? Vitor, assina pra mim, né? Com os olhos brilhando, assim, ele, ô, cara, assino sim, pô, mas não tem lugar pra fazer desenho e tal. Eu falei, não, cara, por favor, só assina. Aí ele pegou, assinou, tal, obrigado, cara. E o Flávio Luiz ficou olhando no cara feia pra mim, cara. Você usou o Flávio Luiz pra pegar um autógrafo do Cafage, mas é um... Não, eu aproveitei isso. Eu usei o Cafage, na verdade, eu acho. Você usou os outros, né? Você foi bem casado. Usei os outros. Esse Fast Comics foi o de 2012. Foi o lançamento da graphic novel do Danilo Beirute, do Astronauta Magnetar. Exatamente. Tava lá o Danilo Beirute, tava lá o... absurdamente gigantesco. O Astronauta foi lançado justamente nesse Fast Comics. Ele foi lançado, acho que ele chegou lá no sábado. E vendeu sábado e domingo, acho que mais de 1.000 exemplares. Vendeu pra caramba. E aí eu tava lançando o segundo Valente lá, o Valente para Todas. Ah, era o segundo, é verdade. Isso. Mas, tava lá o Beirute, o Cafage, tipo, cara, mó galera. E o nosso amigo Daniel HDR também tava lá. Mas foi bem legal esse evento, cara. Amigo bem... não, sócio. Legal. Ele já tem sócio, cota aqui. Sócio, já. Não, o HDR tem cota com todo mundo, né? Mas não veio o caso. A gente já pensou que ele não desenha. Ele tem um porão cheio de crianças chinesas que desenham pra ele enquanto ele é editor orquestra, porque só isso explica. Mas... Já que o Dadá já entrou falando de Valente, ô Vitor, você começou desenhando, então, meio que por... Como muitos desenhistas, provavelmente, né? Mas você desenhou... Eu tenho a impressão que você começou a desenhar de uma forma bem mais descompromissada que outros desenhistas, né? Você começou desenhando lá pro seu Facebook e, de repente, deu certo e você falou, opa... Isso aqui pode me render alguma coisa. Foi isso mesmo? Ou você já começou a fazer o Pony Parker pensando, não, vou fazer isso aqui pra fazer dar certo e aí galgar novos passos? Não, acho que se eu pensasse assim, eu não teria feito o Pony Parker. Eu teria feito alguma outra coisa. Eu fui tão na inocência, eu criei o Pony Parker porque eu colocava no Orkut na época, que era uma coisa que só... pra mim e pros meus amigos, só pra gente ver. E minha ideia ali era tá aprendendo a fazer quadrinhos, aprendendo a contar uma história através dos meus desenhos, aprendendo um pouquinho de narrativa e tudo, e tendo coragem de mostrar isso pra alguém. Então eu postava no Orkut por causa disso. Eu nunca imaginei que o Pony Parker... Na verdade, quando eu fiz as primeiras tirinhas, eu ia fazer só umas 10. Depois eu falei, tive uma ideia aqui pro Halloween, vou fazer até outubro, ia dar umas 20... E aí eu fui fazendo, acabou dando 140 tirinhas. No começo eu não imaginava que eu ia gostar tanto de fazer isso e nem que outras pessoas iam acabar conhecendo isso e gostando também. Era justamente só pra isso que eu falei mesmo, só pra me condicionar a tá produzindo quadrinhos de algum jeito. Era bem, bem despretensioso mesmo. É, você vê que o clima, assim, era bem despretensioso. Eu vi alguma... Você, assim, de cara a gente já vê algumas influências que você tem ali, mas depois a gente fala disso um pouquinho mais. Eunuco, você ia dizer... A pergunta, eu não sei se é pertinente, quer dizer, ela é pertinente, não sei se ela é interessante. Por que o Valente é um cachorro? Qual foi a orientação para escolher, tipo, não pessoas, e sim animais? O Globo, quando eles entraram em contato comigo, eles falaram que queriam alguma coisa parecida com o Penny Parker já. E eu não ia fazer de novo. Não sei, acho que o fato de transformar os personagens em animais foi por dois motivos. Para diferenciar do Penny Parker e porque eu achava que com isso eu ia conseguir passar outros tipos de mensagens de forma mais escondida, mais subliminar, assim. Além de poder trabalhar as expressões dos personagens de outra maneira. Né, com o Valente eu posso passar um pouco do que ele está sentindo naquele momento com a orelha dele ou com o rabo dele. E se você olhar, os personagens, alguns têm características do animal mesmo. O Valente, ele é um cachorro porque... Bom, eu sempre me identifiquei muito com cachorro, eu sempre tive cachorro minha vida inteira. Valente foi o nome de um cachorro que eu tive até um Valente 2 depois dele. Eu sempre gostei muito do cachorro pelo aspecto de ser amigo, de ser fiel. E de demonstrar o que ele sente sem se preocupar com nada. Ele não é igual gato que se faz meio de gostoso, assim. Cachorro, ele se você chega em casa e ele gosta de você, ele vai babar, ele vai se mijar, ele vai gritar, pular e tudo, e mostrando que te ama muito. E o Valente tem um pouco dessa coisa de não saber lidar muito bem, não saber se fazer de gostoso, não saber esconder tanto os sentimentos dele. Ele já demonstra de cara. Logo no início eu sabia que a tirinha ia começar com essa história, quando eu pensei nela muito rápido, assim, que ela ia começar com essa história do Valente com a Dama. E era a Dama é inspirada numa menina que eu conheci de verdade e tudo, e a gente era muito diferente. Então desde o início eu fiz o Valente um cachorro, ele gosta dessa menina muito, mas ela não tem nada a ver com ele, então ela vai ser uma gata. Já deixando desde o início uma ideia, né? Já deixando uma ideia desde o início que a coisa não ia dar muito certo por ali. Mundos diferentes. E esse negócio de ser um cachorro é engraçado porque ele realmente fica abanando o rabo pra todo mundo na história. Não é? É depois, principalmente quando ele começa a ficar mais saidinho, né? Ele fica um cachorro dado mesmo. Victor, você comentou que o Globo, ele... O pessoal do Globo, né? Me perdoa. Isso. O pessoal do Globo já te chamou com alguma coisa já em mente. Eles já tinham mais ou menos uma ideia geral pra coisa. Como que foi isso, na verdade? Alguém lá do Globo viu o Pony Park e falou, pô, esse cara aqui manda bem, vamos chamar ele. Como que funcionou isso? Como você foi parar lá? Dia 23 de março de 2010, eu recebi um e-mail do Globo, onde um editor de lá se apresentava e ele falava que eles iam trocar todo o caderno de tirinhas deles e que ele precisava de uma tirinha dominical. E me perguntou se eu já tinha, e falou que conhecia já o Pony Park, que gostava muito e tudo. E perguntou se eu tinha alguma coisa, sem ser o Pony Parker, que por questões óbvias, né, de direitos autorais e tudo, não poderia ser usado, mas se eu tinha alguma outra coisa parecida com isso. Aí eu falei que não tinha nada, mas que eu podia criar alguma coisa. Eu queria, estava com muita vontade de publicar minha tirinha no Globo, que foi o jornal que me apresentou Calvin Haroldo, que era um dos únicos quadrinhos que eu lia quando eu era pequeno e adolescente, que não era, tipo, Marvel, assim. Então... Eu pedi pra ele um tempo pra criar, eu não tive esse tempo, na verdade, porque eles estavam meio com urgência, assim. E aí, era uma quinta-feira, eu acho, que eles falaram comigo, e eles precisavam dessa tirinha lá já na segunda-feira, pelo correio. E não adiantava mandar só uma, eu tinha que mandar já pelo menos umas cinco, pra dar uma ideia mais geral do que seria o conteúdo da tira. Aí eu na própria quinta-feira mesmo, comecei a pensar o que seria essa tirinha. Na sexta eu já desenhei todos os personagens, no sábado eu desenhei 5 tirinhos, domingo eu artifinalizei, coloquei o texto nelas, e na segunda-feira eu escrevi um mini dossiê, assim, umas 8 páginas de Word, mais ou menos, contando o que seria, de forma geral, o conceito da tirinha. E aí mandei pra eles por Sedex 10, e deu tudo certo. Dia 23 de março. Quer dizer que você é um ilustrador que foi chamado pra trabalhar pra fazer uma tirinha pro Globo no dia do teu aniversário. Exatamente. Pô, sorte. Pô, que presente, hein, cara? Então, hein? Por isso eu queria tanto pegar esse trabalho. Era muito simbólico, assim, pra mim na hora, sabe? Era a primeira vez que eu ia ganhar algum dinheiro, assim, fixo, fazendo quadrinhos, né? Até então eu tinha feito trabalhos esporádicos, tipo o MSP50. E esse aí, não, esse é aquele dinheirinho, mesmo que pouco, né? Mas aquele pinga-pinga que você tem todo mês, assim, com quadrinhos. Além disso, era o meu aniversário, e além disso, era o jornal que anos atrás tinha me apresentado, Calvin Haroldo. Então, eu queria muito pegar esse trabalho. Ah, Vitor, vou fazer uma pergunta aí. Olha a pesquisa feita na obra do convidado. Na verdade, eu tinha pra mim que você foi de Pony Parker pra Valente e depois pro MSP50. Você, na verdade, fez MSP50 primeiro, então você tinha três portfólios antes de ser chamado pro Globo, né? Isso. O MSP50 veio antes. Veio no final de 2009. O Valente foi começo de 2010. Muito bom. Dadá, você queria perguntar o quê? Eu queria saber o seguinte. O Cafage falou que... até mesmo no Valente, ele fala isso, né? Que o Valente é esperado... A história, praticamente, é esperada na vida dele, né? Ele falou assim, que ele sempre gostava mais de cachorro e tudo mais... Mas e os amigos do Valente, assim? Você jogava RPG, seus amigos eram daquele jeito e tal? Desculpa, Vitor, antes de você responder, eu posso acrescentar uma coisa que eu tenho certeza que o Dadá tá querendo perguntar, que é o seguinte, como se chama o coelho mesmo? Nel. Você viu, você já entendeu, mas... né? Ele quer saber se você tem algum na sua vida. Ele existe, ele é real, ele tá vivo ainda. Quem ele é? Como vive, como se reproduz, que come. Pior que ele se reproduz mesmo, ele foi pai esse ano agora. Meu Deus, ele existe. Todos os personagens do Valente são inspirados em pessoas que eu conheço. As meninas, os amigos RPG, eu joguei RPG com aquele pessoal por muitos anos. A gente todos somos muito amigos ainda. Agora tá todo mundo na fase de ser pai, assim. O Mel, igual eu falei, foi pai no começo do ano. O Esopo, que é o macaco, né? Ele foi pai agora, o filho dele, em abril. É meu afilhado, inclusive. O elefante, que é o cacique, acabou de ser pai. A filha dele tá com 2 meses. Vai ter o batizado dela domingo agora. Então todos são meus amigos até hoje. E a gente foi jogador de RPG por muito, muito tempo. Até pouco tempo atrás, pra falar a verdade, a gente ainda tentava jogar de vez em quando. E o Mel existe, ele é real, ele é muito pior do que aquilo. Eu tenho que segurar bastante a onda quando eu faço os chininhos dele, porque senão vai soar surreal demais. Ninguém vai acreditar que um personagem pode fazer aquilo, quando na verdade uma pessoa real faz aquelas coisas. Tem que deixar, tem que deixar a ficção mais real que a realidade. Exatamente, eu tenho que segurar a onda em relação a ele. Foi engraçado que no lançamento do quarto livro do Valente agora aqui em BH, vários deles estavam lá no lançamento. Aí o Mel e o Ted, que é o rato de casaco, eles estavam lá, eles eram os últimos da fila. E aí a fila tava acabando e tudo, e aí tinha uma menina que ela era a penúltima ou antepenúltima da fila, a Raíssa, e eu conheço ela pessoalmente, assim, de conversar com ela. E aí ela foi chegar, a fila foi diminuindo, e tô vendo o Mel e o Ted conversando lá atrás, conversando, e a fila diminuindo, chegando, e quando chegou essa menina, ela deve ter ouvido eles falando abobrinha por tipo 1h30, mais ou menos, né, e aí na hora que ela chegou pedir o autógrafo, ela chegou bem sem graça, assim, Vitor, os amigos do Valente são inspirados dos seus amigos, não são? Eles são. Tem algum deles por aqui agora? Aí eu falei, tem, aí eu mostrei pra ela tal, ó, aquele ali é o Mel, aquele ali é o Ted. Aí ela, eu imaginei. Essa foi a resposta dela. Mas esse seu amigo, o de verdade, o Mel, ele tem uma personalidade só, né? Então, cara, tudo aquilo, às vezes, são a tirinha, você já leu o quarto livro do Valente? Sim. Aquela tirinha que eles estão falando pelo telefone? E estão combinando de jogar RPG, e que o Mel vira e fala, o Mel tá aí? Isso aconteceu na vida real, então. Então, não sei falar outras coisas. Cara, todo grupo de amigos tem sempre aquele cara, né? Né, Dadá? Nossa, mas esse é um que a gente foi muito premiado por ter ele, viu? A gente sempre... Quando chegava a namorada nova de alguém do grupo, a gente contava as histórias, falava, não, porque ele é desse jeito e tal, a menina nunca acreditava. até conhecer ele e ver que ele era muito desse jeito, assim, que não era exagero. Ele é muito, muito especial, viu? Muito premiado, assim. A gente é muito privilegiado por conhecer ele. Olha, eu dei assim, quando eu comecei a ler Valente, acho que a primeira coisa que eu senti, o baque de verdade, é, caralho, 90% dessas coisas já aconteceram comigo. Principalmente as derrotas amorosas. Uhum. Essas aí são as mais fáceis de se reconhecer. Com certeza. Você gostar de uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou você gostar de uma pessoa e quando as coisas começarem a dar certo, ela ter que sumir e viajar. Aconteceu comigo as duas coisas. Esses personagens, você meio que criou eles como uma forma de catarse. Quando você continua fazendo essa transferência ou eles já ganharam vida própria? Eles já são algo completamente diferente daquilo que você inicialmente tentou fazer? Não, eles são... Desde o início, eles já são muito... Como eles são inspirados em pessoas reais, isso torna eles muito mais fácil para mim desde o início de criar histórias com eles. Nem todas as situações do Valente são 100% autobiográficas. Nem todas aquelas situações aconteceram com aquelas pessoas. Tem, por exemplo, eu não conheci a dama daquele jeito. Eu não conheci a princesa daquele jeito. Mas o jeito que eu conheci elas, eu conheci outras meninas que acabaram não virando personagem. Então, para não fazer 50 personagens, né, a gente mantém um grupo menor, a gente vai colocando situações de outras pessoas encaixadas com esses personagens. Mas o jeito de cada uma e tal, o que muda um pouquinho às vezes é como já faz 4 anos que eu faço o Valente, então às vezes o jeito que eu encarava certas situações, certas atitudes delas há 4 anos era de um jeito, hoje eu encaro de outro, mas mais maduro, por já ter passado mais outras coisas. Então talvez essa minha visão geral tenha mudado, mas eu tenho um pouco dessa preocupação assim de fazer com que os personagens realmente... É, até porque essas pessoas leem os quadrinhos do Valente, então eu não posso sair muito disso. Todo mundo ali que tá lá sabe que é ele que tá ali, inclusive as meninas. Então eu não saio muito do que elas são, eu vou bem de acordo com que elas são mesmo pra me manter fiel a isso, pra ser verdadeiro, né, com elas. Então eu imagino que não houve um episódio onde você ligou pra casa de uma delas às 3 da manhã pra xingar, né? Então... Isso foi legal, né? Esse então dele entrega tudo, cara. A pergunta, foi sóbrio ou foi bêbado? Não, foi uma mensagem, vocês não viram? Não tinha ligação. É verdade, uma mensagem, tem razão. Sensacional. Então, essa mensagem do Vaca, essa na verdade não aconteceu mesmo comigo. O que aconteceu foi que teve um cara que eu nem conheço ele pessoalmente, por mensagem de Facebook... Só que a gente conversou e vocês até falaram um pouquinho sobre essa identificação que a gente tem, que as pessoas têm com o Valente, né? De ter passado pelas mesmas situações que ele e tudo. E esse cara, eu não lembro o nome, não lembro quantas mensagens a gente trocou e tudo, mas ele falou que se identificava muito com o Valente, tinha passado por coisas parecidas. E ele contou uma história de uma ex-namorada que ele viveu uma coisa que ela foi meio babaca com ele na hora de terminar e tal, e tava numa situação muito ruim na hora. E ela terminou por ligação e tal, de um jeito muito tosco. E aí ele tava lendo o Valente e ele viu o Valente mandando a dama, na verdade, se dar mal, vamos dizer assim. É. E aí esse cara, inspirado por essa ação do Valente, mandou uma mensagem de celular pra menina, na hora. E tipo, o negócio, a menina tinha terminado com ele há uns 3 anos atrás, sabe? E ele engoliu quieto aquilo por uns 3 anos. E aí de repente ele viu o Valente fazendo, não, essa menina foi muito babaca comigo, foi e mandou a mensagem pra ela, sua vaca. Na hora, assim, só mandou isso, ele nem sabia se o telefone ainda era dela ou não. Eu tinha uns 3, 4 anos já. E a menina respondeu, era ela. Ela falou, nossa, eu sei, desculpa e tal. E pediu desculpa depois de 3 ou 4 anos também por ter sido babaca. E aí eu acabei usando isso no livro, essa situação, porque eu achei divertido e que tinha a ver com o Valente, né? De certa forma o Valente participou dessa situação. Muito bom. Vitor, sobre o trabalho em si, né? O desenho em si. Se você for pegar os livros, nota-se uma, eu não diria uma simplificação, mas comparando assim, principalmente com as primeiras tiras, é, dá pra notar que tem uma certa estilização do traço. Você parece ter deixado o Valente, o traço dos personagens em geral um pouco mais simples, um pouco mais limpo. É, isso foi intencional? Foi algo que no dia a dia você falou, putz, desse jeito dá muito trabalho pra fazer, vou tentar simplificar aqui, deixar mais limpo aqui, porque assim, o Valente, principalmente nas primeiras tiras, ele é bem, bem rebuscado, assim. Nota-se, ele, eu diria, sim, que ele até parece mais mais um cachorro real, e nos próximos, nas últimas, ele parece um cachorro mais cartunesco. Na primeira tirinha, o último quadro, ele é um lobo, praticamente, um de lobo. É, como acontece isso? Foi acidental, simplesmente do dia a dia, você foi desenhando e de repente mudou um pouco, ou você percebe, pô, melhor mexer aqui, mexer ali? É um pouco das duas coisas. É mais, acontece mais de forma mais natural. É, o Pony Parker, se você for olhar as primeiras tirinhas para as últimas, é impressionante o tanto que ele engordou e ficou mais cabeludo. A Mary Janezinha, mesma coisa, ela engordou muito e ficou mais cabeludo. Todos os meus personagens têm essa tendência a engordar e ficarem mais cabeludos. Sempre foi assim. E o Valente, as primeiras tirinhas você tá descobrindo o traço ainda, né? Que nem eu falei, eu tive pouquíssimo tempo para criar o personagem. Então eu não fiz uma série de estudos para que ele ficasse, né, com o visual do jeito que eu queria. Foi meio que, a partir de agora, não tenho tempo, o primeiro que foi, praticamente foi saindo. E é natural que com o tempo isso se vai mudando, né? Ele vai padronizando mais um pouquinho. Você vai vendo o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que você consegue fazer mais rápido. E aí você vai ganhando tempo nisso tudo. Você for olhar tudo praticamente, né, de quadrinhos, de essa parte visual de personagens, assim, acontece isso. Se for olhar os Simpsons, nas primeiras aparições deles, eram completamente diferentes. O Charlie Brown, o Snoopy, todos esses personagens, com o tempo, eles vão ganhando essa padronização mesmo do visual deles. O Valente, eu acho que no terceiro livro, ele ganhou essa padronização já, embora eu ache o quarto o livro que eu desenhei melhor, assim. O quarto, eu voltei a me soltar um pouquinho mais em alguns momentos, e eu acho que ele tem um apesar de ter sido feito um livro mais rápido, ele foi bem rapidinho o quarto, eu fiz ele em muito pouco tempo, eu gostei bastante do resultado do desenho dele como um todo, assim. Achei que ali eu cheguei no que eu queria. O quinto, a tendência é manter bem parecido com o quarto mesmo. Aí, voltando ainda um pouco para a época do Pony Parker, você começou a fazer tiras de uma forma natural, foi uma coisa acidental também, porque o formato de tiras é um formato bastante específico, né? E a piada da tira, ela exige um certo feeling, porque tem que ser uma coisa bastante contida, né? É aquela coisa, apresentação da situação, desenvolvimento e punchline. Isso aí não é uma coisa para qualquer um fazer. No seu caso, simplesmente saiu, e se não, se você se baseou em quem? Quem que você tem, assim, de influência forte? Apesar que pra mim é bem óbvio, né? Que até você já falou do Bill Watterson. Uhum. Aliás, é impossível ver Pony Parker. Quando eu comecei a fazer o Pony Parker, a única referência que eu tinha de tirinhas era Calvin Haroldo. Era a única tirinha que eu lia, assim, que eu comprava os encadernados e tudo. Depois eu fui conhecer outras coisas. O próprio Peanuts mesmo, Charlie Brown, só fui ler depois. Eu conhecia só dos desenhos animados mesmo. Quando era pequeno, eu não tinha muita paciência para ler as tirinhas do Charlie Brown, gostava só das animações. Macanudo, Mutz, vários outros eu fui conhecendo depois. Então acho que assim, é muito o Calvin mesmo nas tirinhas. Tem um pouco do Jeff Smith também, que faz o Bonnie, porque o Jeff Smith é também muito influenciado por Bill Watterson, por Charles Schulz, por Pogo. Então tem um pouco dele, da narrativa dele também. O Gustavo Duarte também tem muita influência do Jeff Smith. Então acho que é principalmente esses dois, no meu caso. E a tirinha foi um jeito mais natural pra mim, não sei. Que nem eu falei, minha referência sempre foi muito Marvel. Então era meio lógico que eu fosse desenhar caras fortões e mulheres peitudas e tal. Mas não foi bem assim que isso funcionou. Né, acabou sendo outra coisa. O traço, não sei explicar exatamente. Eu não sei explicar exatamente. Apesar de que eu gosto muito de desenhar no traço um pouco mais realista também. Eu fiz um desenho pro livro Ícones dos Quadrinhos da Fênix, que é um estilo diferente, e outros assim. Eu gosto também bastante, mas pro meu trabalho inicial, para eu aprender a fazer quadrinhos, a tirinha foi fundamental, assim. Aí eu vi um traço seu, assim, mais parecido com os quadrinhos, que são aquelas intervenções que você colocava no Pony Parker, quando ele tava viajando na maionese. Parecia, então, bem parecido realmente com o que seria o comic americano. Com o seu traço. Né? No que ele faz também no Valente, ali contando o RPG, né? Aquela parte engraçada pra cara. Exatamente. Uma coisa mais séria, assim. Cara, como aquilo é incrível, cara! Aquilo é muito engraçado, aquela parte que o Valente vai acertar o cara e rola um dado 1. Aí ele cai direto no chão, assim. Cara, como é que... Cara, eu dei muita risada com aquilo. Dá, contenha-se, calma. Desculpa. Você vai assustar o convidado. Assustou o convidado, ele furou a fila pra pegar um autógrafo do convidado. Daqui a pouco eu vi tocar, ele é aquele stalker. Não, eu gosto. Dessa animação toda com o meu trabalho. Bom. Dadá, você quer perguntar? Eu queria saber o seguinte. O Vitor, você... Que o Valente é galgado nas suas histórias pessoais, beleza? A gente sabe, a gente falou bastante disso. Mas, cara, uma hora essas histórias vão acabar. Você vai sair procurando histórias igual esse cara que chamou a menina de vaca? Ou você prefere pegar a história dos seus amigos ali? Não, o Valente, o Pony Park, quando eu criei ele, que não falei, era só uma brincadeira que eu ia fazer umas poucas. E aí quando eu dividi ele em temporadas, né, em 3 temporadas, como se fosse uma série, eu tava na metade da segunda que eu percebi que eu tava fazendo uma história ali, que aquilo não era só um monte de piadinhas fazendo referência a situações dos quadrinhos do Homem-Aranha, dos filmes, das animações, que tinha uma historinha ali por trás e que eu podia continuar com ela e terminar em um determinado momento. E o Valente desde o início, desde que eu comecei as tirinhas dele, eu já sei até onde que ele vai e onde que vai terminar a história dele. Acabamos de lançar o 4º livro, vão ser só 6. No 6º livro termina a história. Faz isso não, cara. Vai deixar alguém órfão aí. Não, faz. Eles têm que cagar uma hora. Não, eu acho ótimo você dar um fim pra história, cara, porque senão fica aquela coisa meio gananciosa de você não querer terminar nunca, né? Eu acho que é perfeito, porque acho que a melhor analogia pra isso é Senhor dos Anéis, aquela história de você tentar esticar demais a manteiga no pão. Era o Frodo que falava isso. Pois é. É bom você fazer a coisa acabar no auge mesmo. Porque a lembrança que vai ficar é de algo de qualidade. Exatamente, não, não tem chance da coisa cair. Exato. Além do que te dá a possibilidade de fazer outras coisas também, né? Exatamente. Você falou. Terminando assim, às vezes você fazendo o mesmo material por muito tempo, você acaba se engessando um pouco, né? Você fica sempre com aquela mesma coisa, o mesmo tipo de piada, o mesmo tipo de história, o mesmo personagem desenhando o tempo todo, isso te engessa um pouquinho. Às vezes, se você quer evoluir, né? Seu trabalho quer crescer como artista de algum jeito, é interessante você acabar e fazer outras coisas. Eu tenho já ideias para outras tirinhas, para coisas fora de tirinha. E o Valente, ele tem que ser limitado, sabe? Nesse 4º livro a gente apresenta mais uma menina e teria mais meninas para apresentar, mas ia começar a ficar repetitivo demais, situações muito parecidas. Então eu limitei, que nem eu falei desde o início, a questão dos personagens, né? Eu limitei bastante eles e vai ser até o 6º livro. Eu já sei o que acontece no 5º, onde que ele termina, e já sei o que acontece no 6º e como termina também. Você falou que você tem uma inspiração no Bill Watson, né? A questão do Calvin e do Haroldo. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que você é muito mais do estilo do Macanudo do que do estilo do Calvin. Eu vejo a sua narrativa muito mais pro trabalho do Linus do que o trabalho do Watson. Se você disse que você vai parar com o Valente para depois você se dedicar a outros projetos, você vai fazer aquele período de férias até desenvolver um novo projeto, ou você já tem alguma coisa em mente para depois recomeçar? Em termos de tirinhas, o que vai acontecer? O Valente, ele começou a ser publicado no Globo em 2010, e ele sai só aos domingos, né? Então, são 52 tirinhas por ano. Nos livros do Valente eu coloco sempre mais do que isso. O primeiro teve 72, o outro teve 76, o terceiro já teve 80 e poucos, esse já teve 92. Então, com isso, os livros do Valente já passaram um bocadinho na frente do jornal. Quando eu lançar o sexto livro em 2016, eu ainda vou ter quase 2 anos de tirinhas no jornal ainda. Então, eu vou aproveitar esse espaço de 2 anos, em que o Valente ainda vai estar sendo publicado no Globo, para desenvolver melhor essa outra tirinha que eu quero fazer e pra dar umas fériasinhas de tirinha também. Brincadeira, na verdade eu já sei qual que vai ser a próxima tirinha. Não, vai ser... que vai cair. Não, porque aí depois de um tempo o dinheiro para de cair, né? A gente tem que voltar a trabalhar. Não, mas fazendo outras coisas de quadrinhos, mas sem ser tirinha. Mas eu já tenho ideia pra uma tirinha depois do Valente e já tem desenhos dos personagens, já tá muito mais adiantado do que o Valente estava quando eu criei ele. Então, mas eu pretendo dar umas fériasinhas, passar um tempinho sem fazer tirinha e fazer outros quadrinhos graphic novels, principalmente, e os quadrinhos menores independentes, pra depois de 1 ano mais ou menos voltar com essa tirinha nova, pro meu traço ainda trabalhar mais, outro tipo de coisa, pra não ficar, que nem eu falei, engessado, preso a uma coisa só. Vitor, só pra gente fechar o que o nosso amigo Groot tava perguntando, você se enxerga? Depois que você encerrar a história do Valente, passado algum tempo, você retornando a ele ou não? Acabou, o que você tinha pra contar, contou e nunca mais? Ah, eu, assim, minha ideia inicial é que termina ali, mas tem uma abertura pra continuar assim, se eu der saudade depois de um tempo... uma coisa menorzinha, assim, uma história mais curta, não pra lançar um livro, uma historinha pra internet, uma coisa assim, daria pra fazer. É possível. Dólares, eu tive muita saudade do Pony Parker, assim. Eu tive muita saudade do Pony Parker, mas, na verdade, faltou um pouco até... Pony Parker, eu acho que ele tava bem... Terminou de um jeito que realmente não me deixou mais fazer outras tirinhas. Eu terminei já com ele adulto, inclusive, né? Já era o Homem-Aranha nas últimas tirinhas, né? Então, terminou de um jeito mais... que realmente não tinha como eu voltar muito atrás. Seria forçar demais a barra. O Valente, ele já termina de um jeito que se eu quiser, dali um tempo até voltar com ele, daria. Mas não é minha ideia agora voltar com ele, não. Seria realmente terminar ali no sexto e depois fazer outras coisas. É uma conclusão, mas não é um encerramento. Tipo, você fecha exatamente a história, mas você não fecha as portas totalmente como no Pony Parker. Que a questão do Pony Parker é envolver a Marvel, né? Não, e o Pony Parker, ele termina a infância dele, ele vai virar adolescente e vai virar Homem-Aranha. Então você já sabe o que acontece na história dele. E o Valente sou eu adolescente, né? Eu já passei da adolescência, já aconteceu muita coisa depois disso. Então eu teria histórias, teoricamente, pra contar depois, né? Mostrar, sei lá, como é que tá a vida deles 10 anos depois, esse tipo de coisa. Tá certo, principalmente na casa em questão do Pony Parker. Quando ele fica adulto, as coisas ficam meio esquisitas. Clone, Superior, melhor parar, hein? Não é? Pois é. Vitor, sobre a tua ida pra trabalhar com os personagens do Maurício, você com o MSP50, depois posteriormente com Laços, como que foi esse convite pra você? Como o teu trabalho foi para lá? Como te chamaram? E como começou essa tua parceria com a tua irmã? Pro MSP50, o Sidney me ligou. Ele conheceu meu trabalho, já conheci por causa do Pony Parker, mas o que levou ele realmente a me procurar foi o Estevão Ribeiro, que é um roteirista que faz uma tirinha chamada Passarinhos. O Estevão estava com um projeto de Pequenos Heróis na época. Pequenos Heróis era foi um quadrinho que a gente lançou em 2010, mas em 2009 o livro já tinha várias historinhas prontas, já desenhadas. E aí um dia o Estevão encontrou com o Cisne e mostrou pra ele, essas historinhas já estavam prontas. E aí o Cisne viu meu desenho lá, achou legal, viu o desenho, acho que acabou chamando eu e o Rafael Salimena pra participar do MSP50, que ele conheceu a partir do Pequenos Heróis, dessa boneca do Pequenos Heróis. E aí no MSP50 ele me ligou, e no MSP50 eu fiz uma historinha do Chico Bento, E essa historinha teve uma repercussão bem legal, muita gente gostou dela, o próprio Cisne, o próprio Maurício gostaram bastante. E aí isso fez com que eu conhecesse o Cisne e o Maurício. Em 2009 ainda eu fui na MSP, conheci os dois, e desde essa época a gente já conversou de fazer outros trabalhos juntos futuramente. E aí em 2011, quando surgiu a ideia das Graphic MSP, o Sidney já na hora pensou que eu podia fazer a Turma da Mônica. Né? A diferença é que no MSP 50 a gente podia escolher o personagem, como era muita gente fazendo, podia ter 10 histórias da Mônica, 5 do Astronauta, 4 do Chico Bento, não tinha problema. Agora nas Graphic Novels o Sidney já foi indicando qual artista vai fazer qual personagem. Então ele me ligou já falando que eu ia fazer a Turma da Mônica, e a única pauta que ele me passou é que ele queria que tivesse cenas de flashback, e que nessas cenas de flashback a Lu desenhasse a Turma da Mônica mais babyzinha ainda. E a partir daí a gente começou a trabalhar junto, eu e a Lu a gente sempre foi muito próximo, sempre foi muito, muito amigos assim, os dois. Então foi bem tranquilo trabalhar com ela, a gente sempre conversou muito sobre tudo e tal, trocamos muita ideia, a gente tem a cabeça parecida. Então foi muito fácil assim, de trabalhar com ela. Apesar de a gente ter métodos diferentes de trabalho, eu sou mais organizado, assim, mais metódico, a Lu é mais artista, mais caótica, assim. Mas acabou dando muito certo. Os dois, cada um pegou um pouquinho do jeito do outro e foi tudo bem. O Cafage pegou uma boiada, assim, não sei uma boiada, mas um destaque, né, no Futuros Heróis ali, que ele pegou o Homem-Aranha, né, o personagem que ele mais gosta, assim, e ainda fez a capa, né, cara? Foi quando já o Futuros Heróis é uma continuação desse que eu falei antes, né, do Pequenos Heróis, ali já tinha saído Laços, então eu já tava com um nomezinho, assim, vamos dizer assim. Aí foi a editora que lançou Futuros Heróis pediu que a capa fosse eu que fizesse. Os caras gostam pouco de você, né? Ah, eu tava no meu auge naquele momento. Tava, não use o tempo passado, não seja humilde. Eunuco, você ia perguntar? Como você acabou de falar agora, que foi o Sidney que pediu pra você colocar as páginas em flashback do Laços, você recebeu algum briefing ou foi você mesmo que teve a ideia de colocar elas naquele tom de sépia pra ficar realmente parecendo uma fotografia antiga? A gente tinha uma versão da Laços, sempre teve muita referência de Peter Pan pra gente, tanto que um dos nomes iniciais que a gente pensou pra ela era até Meninos Perdidos, por conta do Peter Pan. E tem uma, acho que a segunda versão do livro, do Peter Pan, se não me engano, tem umas ilustrações muito bonitas. E essas ilustrações são todas num tom parecido com aquele que a gente usou nas da Lu. Fora que o desenho da Lu tem muita textura, já é muito carregado, já é muito sujo, uma sujeira bonita, trabalhada, mas já é muito carregado. Assim, se eu jogasse uma cor muito forte ali, eu ia acabar matando o desenho dela. Ela usa muito esfuminho, né? Eu tava reparando isso. Isso, bem legal. Sempre tem muita... É bem pra parecer, o desenho da Lua é muito, pra mim parece muito uma coisa mais surreal, assim, mais um sonho, assim, uma lembrança talvez. Não é uma coisa muito concreta, muito fechada, tudo é muito abertinho, assim, tudo é muito solto. E aí na hora de fazer a cor, desde o início eu sabia que ia ter que fazer aquela coisa com as cores bem, bem clarinhas pra realmente pra não estragar o desenho dela. O cabelo do Cascão no traço dela pra mim... É o ideal do personagem. Eu acho que ele deveria ser sempre desenhado assim. O cabelo do Cascão é uma das únicas coisas que a gente não chega no consenso. A gente não sabe quem criou aquele cabelo. Então, se foi eu ou foi ela. A Lu, na época, tava achando que era ela, mas aí, de repente, a gente foi procurar uns rascunhos mais antigos meus, aí já viu que já tinha esse cabelo, e aí a gente não sabe direito de quem foi a ideia do Black Power do Cascão. Mas ficou legal. Ficou ótimo, o desenho dela ficou lindo, ficou perfeito. E o seu ficou tipo moicano. É, isso é o Cascão mais tradicional. Vitor, a gente acompanhando, né, no, até pelo Valente, a gente vê que você tem uma pegada assim, de quadrinho, um pouco, apesar de ser o quadrinho de humor, é um quadrinho um pouco mais emocional. E a gente vê que isso foi, obviamente, foi bem levado por Laços. E teve aquela reação toda das pessoas, né? Eu cansei de ver gente falando que chorou com Laços. Eu fui um. Dois. Três. Enfim, né? Você entendeu. Foi uma surpresa pra você e pra Lua a reação das pessoas com laços, ter essa coisa toda de ser tão emocional, das pessoas se identificarem tanto, enxergarem de repente tanto a infância delas nesse trabalho? Ou foi de propósito? Assim, ó, vamos fazer o pessoal chorar mesmo. Pois é. Não, no Laços eu não imaginava a questão do choro. Não imaginava isso, não pensava isso. Mas é intencional, sim, a questão de fazer a pessoa sentir aquela nostalgia, recordar da infância dela. A nossa ideia era muito essa desde o princípio. A gente queria fazer... É uma história da Turma da Mônica, mas ao mesmo tempo é uma graphic novel. Então a gente sabia que isso ia atingir várias idades. Então a gente tinha que fazer uma história que atingisse várias idades. A gente queria uma história que falasse com a infância das pessoas. Sendo que a infância delas pode estar acontecendo hoje, aconteceu há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 25. E a gente queria isso, uma história que conversasse com a infância deles. Porque Turma da Mônica é isso, é muita infância, né? É muito um retrato da infância. Então, ser nostálgico, fazer lembrar, era a nossa intenção, sim. A parte do choro, eu não chorei fazendo ela, hora nenhuma. O único quadrinho que eu fiz até hoje que eu chorei fazendo foi do Otone. Eu chorei quando eu tava escrevendo, eu chorei quando eu tava fazendo rascunho, eu chorei quando eu tava desenhando uma determinada cena da revista. As outras todas, a do Chico Bento, muita gente chorou com ela, muitos homens choraram com ela e eu nunca imaginei isso. Eu lembro de algum tempo atrás, o Sidney, ele deu uma entrevista um tempo atrás, ele mencionou, principalmente na época do MSP 50, Mais 50 e Nova 50, que ele teve que dar uma segurada na onda de algumas pessoas, né? Já que ele tá fazendo editoria, ele como editor fazia parte da obrigação dele. Em algum momento, seja da história do Chico Bento ou de Laços, Sidney, ele chegou a cortar tuazinha em algum momento e falar: não, essa é a sua ideia aqui, melhor não, é melhor seguir mais pra esse lado e tal? Ou foi tranquilo? Do jeito que vocês bolaram, saiu? No MSP 50, acho que era a primeira vez que o Sidney estava editando. O Sidney já tinha sido editor de muita... de mangá, de coisas que já chegavam mais prontas, né, no Brasil, histórias chegavam mais prontas. Então, no MSP 50, ele, acho que, não sei se foi a primeira, mas pelo menos foi uma das primeiras vezes que ele estava realmente recebendo material inédito para ele. Então, foi uma liberdade até meio assustadora, assim, que o que ele falou para mim foi o seguinte: você tem aí 15 dias para fazer, só que eu quero que amanhã você já me fale qual personagem você vai usar, e quantas páginas você vai precisar, pra eu já montar aqui mais ou menos, ver como é que eu vou, em que parte que eu vou encaixar isso dentro da revista. E aí eu falei: ó, Chico Bento, 4 páginas. Só isso. Ele não viu a sinopse, não viu o roteiro, não viu o rascunho, não viu nada. Chico Bento, 4 páginas, dali a 14 dias, tava chegando a história 100% pronta pra ele. E foi assim, até que nem eu falei, uma liberdade também assustadora, assim. Aí, acho que com o tempo, deve ter tido alguns problemas, talvez nesse primeiro MSP 50 ou nos seguintes. Aí ele foi vendo que alguns autores, né, devem ter feito coisas que não dava pra fazer, saíram um pouquinho do tema, qualquer coisa nesse sentido, não estava fazendo uma história muito adequada ao público, que ele foi vendo que tinha que realmente ir acompanhando mais passo a passo. E aí, Laços... Já tava nessa fase, assim, de realmente acompanhar passo a passo, o que é ótimo pra gente, como artista, que te dá uma segurança melhor, uma segurança maior, porque se você tá mostrando pra ele desde o início, desde a ideia original, até o roteiro, o desenho e tal, você sabe que a coisa tá indo bem, porque se tiver alguma coisa errada ali, ele vai te cortar logo ali e falar: ó, não, muda isso, enquanto ainda tá em tempo. Não é aquela coisa de entregar tudo pronto e falar: nossa, muda isso, no final fica muito mais difícil, né? Então, esse passo a passo que ele acompanha agora dá uma segurança maior para quem está trabalhando na história. E não teve nada, Laços também, mesmo com tudo isso, não teve nada que ele podou, assim. Eu e a Lu, a gente tem muito bom senso também, a gente conhece muito bem os personagens, sabe como é que eles são, como é que eles agem, a gente sabia quem que ia ler isso, então a gente sabia o que, que podia colocar na história e o que, que não podia. Com que o Sidney dava sugestões, sim, de ideias, muito mais como um fã falando do que um editor mesmo, sabe? O Sidney é um cara que gosta muito do que ele faz e gosta muito de ler quadrinhos também. Então ele, sabe, ele sabia o que ele, lendo a nossa história, ele sabia o que ele queria ver ali. Fala: não, faz eles passarem mais perigo, faz eles passarem mais perrengue aqui nessa cena e tal. E era o que a gente foi fazendo. É, realmente o Sidney tem o melhor emprego do mundo, né, cara? Como já disse o HDR. É, porque tem horas que a revista parece Goonies. Então... Exatamente. Groot? É, Vitor, nos fala um pouco como é que é o seu processo de criação, como é que é o seu trabalho no dia a dia, assim, quantas horas você trabalha, qual é a sua rotina de criação? Olha, eu sou bem, que na frente, sou bem organizado, assim, quando eu preciso ser. Eu geralmente gosto de trabalhar de manhã, gosto de acordar, eu acordo todo dia 6:15, assim, de domingo a domingo. E eu gosto de trabalhar logo cedo. Eu acordo, dou uma volta pro meu cachorro, na rua, saio com ele, 6:40, 6:45, eu já quero estar sentado. Se eu preciso realmente produzir um quadrinho, produzir uma ilustração, essa hora eu já quero estar sentado desenhando. Eu funciono muito melhor quando a primeira coisa do dia que eu faço é praticamente já começar a desenhar. Se eu tenho que resolver outras coisas de manhã e fazer outras reunião e responder e-mail e tal, eu já não rendo tanto assim. E de noite também eu não sou de render muito desenhando. Até que colorir, escrever vai bem de noite, mas desenhar não. Aí vai muito de acordo com o projeto, vai muito de acordo com o prazo que eu tenho. Valente, por exemplo, esse quarto livro, eu comentei antes que ele foi feito mais rápido, e ele foi feito muito rápido. Eu lembro, eu dou aula numa escola técnica de arte aqui em Belo Horizonte, e a gente entrou de férias para a Copa do Mundo, dia 12 de junho. E aí, de dia 12 de junho até o final de julho, eu fiz mais de 60 tirinhas do Valente, assim, tranquilo. Eu fazia 4 no mesmo dia, desenhava 4 tirinhas, todo dia, chegava final de semana, eu jogava o texto dessas 20 tirinhas que eu tinha feito na semana. Então é muito do que você está precisando fazer no momento. Se você precisar também trabalhar de noite, eu trabalho, dormir pouco, eu durmo, né, de acordo com realmente a necessidade. Muito bom. Dadá? Eu queria saber o seguinte, uma hora, você falou que foi 64 por dia, assim, né, tirinhas. Cara, sua criatividade não vai embora uma hora dessas, não? Você tem que correr atrás de alguma coisa? Como que você trata disso? O Valente é muito fácil, né? Porque como ele é baseado muito na minha vida e em pessoas que eu conheço, eu nunca tive um momento que eu falei, qual que é a próxima tirinha do Valente? Eu não sei o que, que vai ser. Eu sempre sei o que, que vai ser a próxima tirinha dele. Eu tenho uma noção geral da história, eu tenho várias ideiazinhas soltas anotadas, em papeizinhos por aí, e aí eu vou só encaixando essas ideiazinhas e ajudando a contar. É como se fossem vários mini capítulos de uma história grande. Eu vou só fazendo esses mini capítulos. Então, pro Valente é muito fácil. Eu nunca tive dificuldade assim, em criar uma história. As coisas aparecem assim, naturalmente. Acho que eu tô muito sempre pensando muito em quadrinhos, principalmente. Eu tô muito pensando em possibilidades de histórias, em... Às vezes eu tô na rua e eu vejo uma coisa e tenho uma ideia pra uma história, tomando banho, esperando ônibus, no ônibus. Sempre vem, quando eu tô sozinho, vem ideias pra histórias, aí eu anoto. E às vezes tem ideias antigas que eu nunca fiz, e aí de vez em quando uma passagenzinha dessa ideia que eu nunca fiz acaba se encaixando bem numa cena pra uma história da Turma da Mônica. Aí eu vou lá, pego essa ceninha que eu nunca fiz ela, dessa ideia que eu nunca utilizei, e jogo lá na Turma da Mônica e se encaixa perfeitamente. Então, eu não sei, se você tá atento a tudo que tá acontecendo ao seu redor, você vai enxergando essas possibilidades de histórias e nunca falta inspiração. Então, era você que mestrava no RPG e não o Percival. Você não sa... você saía, era você que saía pra escrever as tirinhas lá, enquanto o pessoal ficava na mesa esperando você pra mestrar, né? Não, o Percival mestrou bastante. O Percival e o Cacique foram mestres por muito tempo, mas eu mestrei bastante também. E eu pensava na sessão, né, na aventura, na hora que eu tava indo pra casa. Eu jogava muito na casa do Esopo, quase sempre lá, na casa da mãe dele agora, né? E aí eu, no caminho da minha casa até a casa dele, que dá uns 15 minutos a pé, geralmente era o tempo que eu pensava o que ia ser a sessão de hoje. Ô Vitor, você, enquanto ser humano a nível de fã, no momento que você e a tua irmã foram lá fazer a visita ao MSP, como foi pra você conhecer o Maurício de Souza? Rolou aquela tensão tipo, meu Deus do céu, vou conhecer o Maurício, meu Deus, não posso falar merda. Será que eu vou falar besteira? Será que eu não vou? Ou foi tranquilo? Porque vocês são bastante fãs dele, né? Sim, sim. Cara, foi engraçado, porque eu conheci ele em 2009 e eu tava começando a fazer quadrinhos ainda, né? Eu não conhecia ninguém da área, praticamente. Aliás, praticamente eu não conhecia ninguém da área mesmo, assim. quando eu ia no FIC aqui em BH, né, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, eu não passava muito pelas mesas dos artistas, pelos stands. Eu ia só comprar Marvel e DC e Hobby Life, claro, né? É... Ele sempre deixa isso bem claro. Então, não tô começando a duvidar, que não duvidar, eu acho que é verdade mesmo. Então, assim, quando eu fui em 2009 lá, foi engraçado, porque eu conheci o Cisne primeiro. Aí eu fui na sala do Cisne, ele mostrou lá a boneca do MSP50, como é que tava ficando. Aí eu vi que minha história era a última da revista, que ele e o Maurício tinham escolhido começar com Laerte e terminar comigo. E aí eu falei, nossa, que máximo e tudo. E aí, de repente, eu ouvi, né, a mesa do Cisne, né? Eu ficava sentado de costas para a porta. E aí eu ouvi aquela vozinha peculiar na porta falando, ah, cadê o Vitor Cafage? E aí eu falei, nossa, Maurício Souza sabe meu nome, cara. É lógico que ele sabia meu nome, porque eu tava indo lá pra encontrar com ele, mas na hora que isso bateu, assim, falei, nu, o Maurício Souza sabe quem que eu sou, sabe? Eu não tô aqui só conhecendo o Maurício Souza, eu tô conhecendo o Maurício Souza e ele sabe quem que eu sou. É isso, aquela é muito coisa legal. De, meu Deus, estou conhecendo meu ídolo, meu Deus, eu estou trabalhando pro meu ídolo. Não é? Não, foi muito legal. E aí depois a emoção foi pra Lu também, né? Conhecer ele e tal, a Lu é ainda mais fã do que eu, porque a Lu realmente... o repertório de quadrinhos dela é praticamente quase que só a Turma da Mônica e algumas poucas coisas que eu tinha emprestado pra ela, né? Então, pra ela foi ainda mais assustador ainda. E se você estivesse numa sala, de costas pra porta, e você ouve assim, onde está Vitor Cafage? E você identifica a voz do nosso queridíssimo Rob Liefeld, o que você faria? Eu não reconheceria a voz do Rob Liefeld, cara, desculpa. Eu nunca ia saber que era ele. Eu ia falar... Ah, não sei, cara, eu ia me divertir bastante. Eu me divirto com o Rob Liefeld. Então, ele não é um desenho que me ofende. Vou refazer a pergunta da Dada. Você está num carro com o Rob Liefeld. De repente, ele está dirigindo... ele começa a desenhar. O que que você faz? Corrige o desenho dele, é isso que você faz? É porque eu não sei dirigir, então seria o melhor eu pegar e desenhar pra ele, porque... pegar no volante, eu ia acabar fazendo mais merda ainda. Corrigir a direção dele, né? Cara, eu ia perguntar, fazer uma pergunta muito interessante, só que agora eu dei risada e eu esqueci a pergunta. O Vitor ia ser o guia dele. Meu Deus. Bom, assim, lembrei. O Vitor, tem alguma previsão de... Existe algum pedido, alguma conversa? Spoilers, queremos spoilers. Alguma coisa assim, mais ou menos encaminhada pra você voltar com outros personagens do Maurício? Eu sei que tem Laços 2, que agora eu não tenho em mãos que se vai ter ser com você ou tua irmã, isso aí me falha mesmo. Sim, mas a gente tá fazendo. São vocês, né? Além disso, tem Laços 3, a volta do cara do ferro velho, ou tem alguma... assim, já tem alguma coisa pensada pra futuramente, daqui a X anos... vocês estarem com outro personagem? E independente de sim ou não, além da turma em si e do Chico Bento, com quem você já trabalhou, com quem desses personagens você gostaria de trabalhar? Ah, cara, eu acho assim, a ideia original da Graphic MSP desde o início era que cada artista fizesse um personagem. E a gente, quando pegou Laços, nossa ideia era essa. A gente tem uma história só pra contar com a Turma da Mônica. Que história é essa que nós vamos fazer? A gente pensou muito se fosse um filme da Turma da Mônica, como é que a gente queria que fosse esse filme. Esse foi bastante o nosso pensamento. Então, só da gente ter essa possibilidade de fazer uma continuação, né, de fazer uma segunda história, já é incrível e assustador ao mesmo tempo, o bastante, assim, pra gente. A bilheteria do filme foi boa, né? Foi boa, né? A crítica também, os Oscars todos que ele ganhou. Então assim, acho que tem vários artistas no Brasil hoje que tem um trabalho que se encaixa com esse perfil dos trabalhos do Maurício, das Graphic MSPs, que foram inspirados pelo Maurício de algum jeito. Então tem muita gente para trabalhar com os personagens. Acho que o mais certo, o mais justo, o mais provável de acontecer é isso, terem vários outros artistas fazendo. A gente já teve a chance de fazer um justamente com a Turma da Mônica, né, que é o carro-chefe, e agora já estamos fazendo a segunda, o que já é muito mais do que a gente esperava. Então eu nem penso em muito mais nada além disso. Qual personagem do quadrinho brasileiro que não seja a Turma da Mônica você gostaria de trabalhar? Algum personagem do Laerte? Algum personagem do Ota? algum personagem de algum outro quadrinista brasileiro? Não, eu não tenho nenhum. Deixa eu ver. Não tem nenhum personagem. Porque os personagens brasileiros, acho que eles são tão ligados aos autores, é uma coisa tão autoral, sabe? Que é muito a cara daquela pessoa que fez aquilo. Não é igual o quadrinho americano, que você teve já tanto, 50 e tantos roteiristas do Homem-Aranha, 100 e tantos artistas e tal, o X-Men, mesma coisa. Aqui você tem, né, o Piratas do Tietê, do Laerte, você tem hoje o quadrinho já 2 do Paulo Kombin e da Cristina Eiko, você tem o Necronauta do Danilo Beirute. Então, assim, é muito autoral, assim, não me vejo metendo a mão nisso e não me sentindo estranho fazendo isso. Tá bom, então reformulando. David Campiti te liga agora. Te oferece Homem-Aranha. Homem-Aranha. Já me respondeu. Certo, Homem-Aranha, porra. Exceto Homem-Aranha, nossa, aí tem bastante coisa. Vocês estão me ouvindo? Uh-huh. Sim, sim. Homem-Aranha, e aí chega pra você e fala, quero que você refaça a saga do clone. Cara, eu faço qualquer coisa do Homem-Aranha. O que eu tenho de ideia de Homem-Aranha na minha vida, que consertaria tantas merdas que aconteceram nos últimos anos com Homem-Aranha, eu tenho uma saga específica na minha cabeça que consertaria as merdas todas que aconteceram com Homem-Aranha desde os anos 2000 pra cá. Assim. Alguém tem um Twitter do Joe Quesada? Pelo amor de Deus. Mas assim, tem vários personagens, adoro X-Men, adoro o Demolidor, só que o Demolidor é um personagem que tá quase que sempre sendo feito por artistas muito bons, assim, roteiristas muito bons, desenhistas muito bons. Nossa, só desse universo de X-Men, assim, tem vários que eu gostaria de trabalhar individualmente com eles. Eu adoro o Ciclope, o meu X-Men favorito, eu adoro a Kitty Pryde, adoro a Eliana, irmã do Colossus, adoro o Colossus Noturno, o Homem de Gelo. Nossa, tem muitos personagens da Marvel que eu gostaria de ter. Nossa, Manto e a Daga. Se me deixasse fazer uma história do Manto e a Daga, pra mim eu ia fazer uma coisa bem legal. Eu tenho ideias. A Gata Negra do Homem-Aranha, eu tenho ideias. Nossa, Marvel é muita, muita coisa. Isso me leva a uma pergunta aqui que a gente estava conversando antes aqui. A gente vê muitos desenhistas fazendo sucesso nos Estados Unidos, em outras editoras, em outros países. Por que não roteiristas brasileiros não tem uma projeção assim para fora, cara? Cara, eu não sei te responder isso muito bem. Eu acho que talvez exista uma certa resistência da parte de lá, nesse caso. Talvez eles veem que as pessoas aqui no Brasil, por não morarem lá nos Estados Unidos, não entendam tão bem a cultura deles. Apesar de que não faz o menor sentido, já que a gente assiste um monte de série feita lá, um monte de filme feito lá desde que a gente é criança... não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei explicar porque realmente só praticamente aparece desenhista, né? Pra trabalhar no mercado americano. Quando aparece a chance de um roteiro é pra uma história curta, tipo o Grandpa fez uma história do Wolverine pra uma coletâneazinha com vários artistas. Ele fez a do Batman preto e branco também, mesma coisa. O Rafael Buquerque também fez pro Batman, o Eduardo Medeiros fez uma mini historinha do Homem-Aranha também pra uma coletânea. Então, assim, quando essas coisas menores, mas que podem abrir mais pra quadrinistas talvez mais alternativos, mais fora desse cenário super-heróico, eles até deixam fazer. Mas pra serviços mensais não rola. Eu não sei te dizer exatamente porquê. Me foge isso, não sei. Eu gostaria muito de agradecer ao Sr. Vitor Cafage por perder a noite dele de sexta-feira, que ele podia estar jogando RPG com os amigos. A gente jogava sempre sábado. Podia estar desenhando, podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer coisa. Sexta-feira provavelmente devia ser a noite de ir pras baladas que você tanto gosta, que nem o... Valente. Vitor, dá uma palhinha, faz o seu jabá, por favor, fala onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho. O que você está trabalhando hoje, além de Valente? Enfim, aproveita aí para fazer esses ouvintes vagabundos da gente gastar dinheiro com você. Bom, o Turma da Mônica Laços e os três primeiros livros Valentes são encontrados em algumas livrarias e principalmente em comic shops do Brasil todo. Tem a Comics em São Paulo, tem a Itibã em Curitiba, a RV em Salvador, a Leitura aqui em Belo Horizonte, a Leitura Savassi. E o quarto livro do Valente acabou de sair na banca, tem em bancas do Brasil inteiro, né? Não é distribuição setorizada, tem que ter em bancas do Brasil inteiro. Eu já sei de várias cidades que eu nunca tinha ouvido falar que tem Valente agora nas bancas. Então, Valente 4, novidade, está nas bancas. Valente para o que der e vier, capinha azul. Eu começo a trabalhar, começando a trabalhar para valer em Laços 2, que não vai se chamar Laços 2, mas enquanto não tem nome a gente chama assim. Tamo, Lu e eu estamos começando a trabalhar agora. Cara, o que eu trabalhei hoje é uma coisa muito, muito, muito, muito legal e que eu não posso falar ainda. Mas até o final do ano vocês vão saber. É uma coisa pequena, eu vou resolver em pouco tempo, mas é uma coisa muito, muito, muito, muito, muito legal que eu fiz hoje, comecei hoje, essa semana agora eu continuo e já devo terminar no final dessa semana que vem. Mas até o final do ano vocês vão saber o que é isso. E fora isso, agora até o mais um tempo, né, pra fazer o Laços 2, depois ano que vem começar a trabalhar no Valente 5, que deve ficar pronto já pro FIC do ano que vem, lá pro outubro, novembro do ano que vem. Muito bom, tem algum site seu? Tem um blog, mas eu não tenho atualizado ele muito, mas ainda tem as tirinhas do Pony Parker, estão todas lá, as do Valente, tem os dois primeiros livros e o comecinho do terceiro também tem lá, que é o ponyparker.blogspot.com. Muito bom, a gente coloca o link aí no BR também. É ponyparker.blogspot.com.br. A gente coloca o link no post do podcast também. Quem for fazer o maldito post, coloque o link, por favor. E Dada, qual que é o Facebook do baile? Facebook.com/baile dos enxutos. Dada, qual que é o e-mail do baile? obailedosenxutos@gmail.com. Dada, o que as pessoas devem mandar para o e-mail do baile? Elas podem mandar desenhos, podem mandar resenhas, podem mandar notícias, podem mandar dinheiro. Ah, não, dinheiro não dá pra mandar por e-mail. Pode sim, é só mandar uma conta bancária válida pra gente aceitar o depósito. Pode mandar, sim. Providenciaremos isso. E fotos que eu não posso dizer agora do que é. O Dada ficou com vergonha de do Vitor. Foto da sua... Foto de vossas irmãs, vossas senhoras, vossas patroas, vossas vizinhas. Que isso, gente? Cara, o Vitor... Dada, o Vitor... Diga. O Vitor deu carona com os amigos pra um casal de lésbicas que ficaram se pegando, cara. Isso pra ele é fichinha. Não, essa história foi um pouco... Não foi exatamente igual a isso, mas foi um pouco pior, assim. Olha! Né? Pior! Só que essa então, história... Então, boa noite, gente. Boa noite. Até a só próxima. Só que essa história... Imagens. Queremos imagens. Só que essa história, ouvintes, vocês não vão conhecer, porque chega! Acabou o podcast. É isso aí. Obrigado, Vitor. Obrigadão, valeu, Vitor. Gente. Obrigadão. Obrigadão mesmo, cara. Putz, ficou bem legal. Ficou enxuto. Legal. E esse quer dizer que... Pior mesmo, Vitor. Tá, pessoal, só enquanto ele entra. Vocês não vão precisar de mim, não, né? Tem gente aberta e entrevistado, não é? Isso. Tchau, boa noite. Isso. Isso. Valeu, então. Tchau, tchau. Vai jogar o Smash Bros. É óbvio que é por causa disso que ele quer sair. Você tem alguma dúvida de que é isso? Filho da puta, cara. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com meus valentes amigos, Eunuco. Opa, olha eu aqui. Dada, o Joker. Osvaldo, com W. Reverendo. Cri-cri. Vai... Cri-cri. Porque a internet dele é uma porcaria, aparentemente. Foi pra Austrália. Vou ter que começar de novo só por causa desse puto. Ah, meu pai. Morreu. Reverendo, tá aí, meu? Morreu, hein? Morreu. Reverendo tava online por acaso? Nossa, nossa, velho, desde quando? Reverendo, você tá ouvindo a gente, cara? Tá ouvindo bem? Rapaz, aqui é o Grote, porra. Eu que falei errado. Tá, então, o Grote, tá bom, vai. Tá vendo? Essa é a parte do burro que eu tinha falado. É mais fácil falar Denis, porque é impossível ler a droga do nome que ele colocou na porcaria dos caras. Eu fiquei confuso, de novo. A propósito, você tá gravando aí, Rafa? Tá bom, vamos lá, vai.